Ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Pedindo licença pros mano. E pras mina também. Ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Chega de guerra e rancor. Estou aqui só pra te dizer que eles são uma zica, vocês podem crer. Mas aí, estou aqui, de pé, na humilde assim que é. Não sou terrorista, não, não. Meu rap é real e não baseio em fictícia. Eu falo o que vejo. A paz ali na Arábia, não tivemos esse desejo. Rico tem dinheiro, pega o champanhe e brinda. Os loucos na favela, pega o microfone e trinca. Mas pra quê? Ninguém liga, ninguém apoia. Não acredito, Zé Povinho não colabora. Disco 9-0 e manda nos prender. Fazendo a maldade e a crocodilagem crescer. Sem saber o que está se passando. Ignorância na cabeça de muitos vai aumentando. Eu acho que é por causa de você que não dá valor pra quem merece ter. E discrimina o rap. Não pode ser assim. Cultura de verdade tem que saber dividir. Não só pensar no lucro, na corrupção, em suas vidas e onde ficam os irmãos. E os trabalhadores que é escravo do mundão. Realidade sim, quem diz que não? Falta emprego e alimentação. Aqui falta de tudo, só não falta confusão. Gente jogada, por aqui tem de montão. Tiazinha ingênua, esperando a solução, irmão. Meu futuro eu não posso prever, mas meu presente eu que faço acontecer. Pode crer, cada um com seus perrê. Só tô pedindo a paz pra quem minha letra entender. Na humildade, tô me expressando pra você. Sem maldade pra quem sabe entender. Não é por estar aqui cantando que eu sou mais do que você. Da correria, todos nós somos, cada um faz sua parte. Não vem pagar de tal e tirando a malandragem. Aqui, mano, Léo, eu tô com a cara e a coragem. Mas muitos por aí vivem na crocodilagem. A céu aberto, na picadilha que vira, deixa o meu dialeto. Dialeto, dialeto, dialeto. Ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Pedindo licença pros mano. E pras mina também. Ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Chega de guerra e rancor. Mas vira e mexe, a maldade só cresce. Vários corpos aparecem mutilados sem cabeça. Outros furados com tiro de escopeta. Profecia vem seguindo. Será que o fim do mundo está surgindo? Tiozinho pedindo esmola, criança cheirando cola. Não se ilude mais com a bola. Só com a droga, com a roupa rasgada. Perambulando de madrugada dopada. Dando risada do nada. Do fundo do coração tem saudade dos seus pais que foram mortos. Queimado vivo Brasil. Estamos cada vez mais fudidos. É, país de terceiro mundo à margem da sociedade. Os excluindo no lixão. Divide um pedaço de carne e de pão. Só escuto o zum zum zum dos mosquitos. Tem gente que acha nojento esquisito. Mas a necessidade fala mais alto. Agradece a Deus por não praticar o assalto. O assalto. O assalto. É. Ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Pedindo licença pros mano. E pras mina também. Ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Chega de guerra e rancor. Chegou, chegou. Renascendo da cinza, pedindo licença pros mano e pras mina. Aqui é o Xandão, prosseguindo na rima. Entre a guerra, miséria, covardia. Entre os pipoca, malandrão, fala bem. Traíras é polvinha, atrasalado, nós passamos por cima. Sempre, sempre, com a ideia positiva. Sempre, sempre, ideia de periferia. Deus abençoe nosso dia a dia. Deus nos dê sabedoria pra continuar mandando ideia pras mina. E mano, ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Pedindo licença pros mano. E pras mina também. Ah, é, R2 que chegou. Chegou, chegou. Chega de guerra e rancor. Thank you. A, R, 2,